mais uma vez é Natal, com os anjos cantamos glória, glória nas alturas. Você está ligado nas YK341, frequência de 1090 kHz, 1000 watts de potência. Rádio Giruá AM, o canal da comunicação amiga. Bueno, agora são 9 horas da manhã, aliás, 9 nada, meu guri. É 8 horas da manhã com 38 minutos, 8h38. Nosso muito bom dia, gauchada. Nosso muito bom dia, Giruá. Nosso muito bom dia, nossa grande região. Que está nos acompanhando através do rádio 1090, a nossa Rádio Giro AM, 39 anos, o canal da música e da informação, líder absoluta. Se ligue aqui na maior audiência do rádio e fique sabendo tudo da Expo Giruá e Feira do Butiá. Acompanhe direto do Parque de Exposições Olmiro Calai. Flashes ao vivo com entrevistas, reportagens e informações. Tudo sobre a programação, shows, eventos, seminários, gastronomia, artesanato, pesquisa, tecnologia e negócios. Oferecimento, Agrovema, Cotap, Agroengenharia Solar, Agropecuária Giruá, Transportes da Borda, Pesquipag Havaí, Translup Transportes, Expo Giruá, 14ª edição e 13ª Feira do Butiá, de 7 a 10 de março no Parque de Exposições, a força da nossa gente, a melhor cobertura aqui na Giruá, a rádio amiga da comunidade. Um show de atrações espera por você na 14ª Expo Giruá e 13ª Feira do Butiá. De 7 a 10 de março no Parque de Exposições em Giruá. Dias 8, 9 e 10 de março, Rodeio Caldre com a equipe César Paraná. Dia 8 de março, Léo Paim. Dia 9, um mega show com Marcos e Beluti. Dia 10, a banda Portal da Serra. A capital da produtividade dos gaúchos espera por você. Realização, Prefeitura Municipal de Giruá e a CIGI. Rádio Giruá, canal 1090, a rádio amiga da comunidade. Agora, com mais qualidade de som para você. Rádio Giruá, a sua boa companhia de todos os dias. Utilidade pública, serviço, música, comunicação e informação. Fique ligado, vem aí mais uma atração no canal 1090. O programa a seguir é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Eita, mais 11 horas e 12 minutos, agora são 11 horas da manhã, mais 12 minutos, 11 e 12. Você que está ligado com a gente, estava aí na Rádio Giruá, aquele grande abraço, muito bom dia Giruá, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia Brasil, porque estamos ao vivo, né, pela fanpage aí da Rádio Giruá, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe a seguir na programação da Rádio Giruá AM, o programa da Igreja Batista em Giruá. Uma boa sintonia a todos.